normal e cadê o som? Projeto o rolê só pra te encontrar. Abri o caderno pra selecionar só uma letra. Abri pro esquema som, sem compromisso, mas antes, quem é que eu devo ver? Sei lá, só tem que ser alguém que não se importa em dar o tempo quando o fone avisar que o ensaio vai começar. Não vai se atrasar. Onde você está? Às vezes tenho que correr, por isso eu devo ver com calma que mulher vai ser. O tempo passa, então vem a lua poderosa e eu não me encontrei. Ah, mina pro esquema assim, sei lá, vou desistir. Sozinho vai ser bem melhor pra mim. Te encontro a caminho, melhor pra mim. Te encontro a caminho, melhor pra mim. Melhor pra mim. Te encontro a caminho, melhor pra mim. Te encontro a caminho, melhor pra mim. Sei como você está, por isso eu vou te contar. Não gosto nem de me lembrar. No dia decidi, resolvi levar. Parece até perseguição, mas e aí, vamos sair então? Quando eu vim, desisti. Falava em casamento sem ter filhos, não, mano, aí não, decidi não, pra caminhar na fé. Porque até o som que juntou via criticou. Que senti, não sei. Peguei sua mãozinha e logo avisei. Te encontro a caminho, tem sai só agora me lembrei. Mas se eu não passar, posso ligar e te avisa ainda hoje onde irá me encontrar. Te encontro a caminho, melhor pra mim. Te encontro a caminho, melhor pra mim. Te encontro a caminho, melhor pra mim. Te encontro a caminho, melhor pra mim. Melhor pra mim. Te encontro a caminho, melhor pra mim. Te encontro a caminho, melhor pra mim. Te encontro a caminho, te encontro a caminho pra mim. Te encontro a caminho, melhor pra mim. Melhor pra mim. Sabedoria musical primeiramente, meu consciente independente, passo a passo e lentamente falar em questão. Pouco engraçado, não importa o caso, então preste atenção. Se um delirante se transforma e muda o rumo de toda a história, meu dialeto que vive esperto, eu falo sério, não há mistério. No futuro onde pense e renovo o que eu quero. Não só falando da obra-prima de uma mina que ficou passou. Distorce que eu sou, está sempre onde vou. Quer estar por dentro, não importa o tempo. Com seu charme e o show, que é o recanto do esquema livre pra dançar. Onde você vai estar e eu vou te encontrar. Meu passo é curto e sem frescura, mano, eu vou além. Mesmo sozinho, com a certeza de encontrar alguém. Te encontro a caminho, melhor pra mim. Te encontro a caminho, melhor pra mim. Melhor pra mim. Te encontro a caminho, melhor pra mim. Te encontro a caminho, melhor pra mim. Te encontro a caminho, melhor pra mim. Te encontro a caminho, melhor pra mim. Melhor pra mim. Te encontro a caminho, melhor pra mim. Te encontro a caminho, melhor pra mim. Hey, don, don, don. Hey, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don,